Então, pelos caminhos da virtude. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em 13, ele fala assim: entre três virtudes, fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade. Todos nós somos espíritos encarnados nessa viagem chamada vida sobre a Terra, né? Essa trajetória terrena. E nessa situação, encarnados, nós somos almas, né? Almas que estão para o melhoramento, para lapidar, vamos dizer assim, a gente sabe, uma pedra. É uma pedra bruta, ela sendo lapidada, né? Ela pode se tornar uma pedra preciosa. E assim são as encarnações da nossa vida, né? Cada uma delas é como se fosse um ano numa escola ou uma lapidada nessa pedra bruta. E um ano numa escola, às vezes os alunos têm que repetir, né? Às vezes passam bem o primeiro, segundo ano, lá pelo terceiro, eles patinam, né? Mas ninguém regride, e nós também não regredimos. Nós estamos na nossa melhor condição como espírito encarnado atualmente. Nós não vamos ficar pior do que nós estamos. Em cada encarnação nossa, nós vamos melhorar, né? Essa é a trajetória, né, de um espírito encarnado que está em busca da perfeição. Para nós chegarmos à perfeição, precisa de tudo isso. E quando transitamos entre uma encarnação e outra, muitas vezes nós não nos damos conta da necessidade de nós aproveitarmos situações vividas, às vezes momentos difíceis, e para nós nos melhorarmos, né, aproveitando essa situação para a gente se melhorar. E aproveitar esse passo a passo para nos enobrecer, vamos dizer assim, a nossa alma, né? Para que nós possamos retornar melhores do que aqui chegamos. Nos preocupamos muito em adquirir coisas materiais que nos dão uma qualidade de vida, que nos dão conforto, né? Que não nos falte nada. A gente está sempre preocupado em busca destas coisas materiais. E não nos preocupamos da principal, que é nos melhorar espiritualmente, porque é isso que nós vamos apresentar para Deus e Jesus quando nós chegarmos de retorno para casa. É o que nós nos melhorarmos como pessoa, como espírito, como alma ainda encarnada, né? E a gente sempre vai adiando isso, vai deixando. Ah, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Não vou estudar, não vou lá no centro, não vou na igreja, seja a religião que for. A gente precisa trabalhar para melhorar o lado espiritual, né? Não é dizer que os espíritas são os melhores, não. Toda aquela religião que leva a Deus, ela é ótima, ela é excelente, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar em nós. De cada dificuldade que a gente vive, né? Que saibamos aproveitar as lições, então, que nos facilita para adquirir virtudes. As dificuldades que a gente passa, né, que nos sirvam de lições para adquirir essas virtudes que são tão necessárias para o nosso crescimento espiritual. Quando nós nos sentirmos sós, em lutas terrenas, né, é tão necessário um abraço, né, de um amigo para nos amparar, E nesse momento nós cultivamos a virtude da bondade, porque a gente vai adquirindo novas amizades e sempre os amigos são um acalento, né, para a nossa alma em momentos de dor e de sofrimento. Não tem nada melhor que um abraço amigo, né? Pode ser de familiares ou só de amigos mesmo. Quando a tristeza bater na nossa porta, né, tenhamos então a resignação, a aceitação daquele momento, né, para não nos afligirmos tanto. Aí a gente desenvolve a virtude da resignação nos momentos de tristeza, para a gente não se afligir tanto nas perdas, que muitas vezes são bastante sofridas. Se a dor física ou moral nos derrubar interiormente, vamos cultivar então a virtude da paciência. Não vamos nos revoltar, não vamos nos desesperar, vamos cultivar a virtude da paciência. Se alguém a quem nós confiávamos muito nos causar uma desilusão, né, vamos recordar da virtude da compreensão, compreender aquele momento dessa pessoa, que nós também somos infalíveis, nós também erramos, respeitando a escolha daquela criatura como a gente gosta que respeitem as nossas escolhas. E não guardando ressentimento, porque o ressentimento é uma coisa que nos atrasa na caminhada terrena. Mágoas, ressentimentos são muito prejudiciais, né, para o nosso crescimento espiritual. Ao vislumbrarmos assim as dificuldades alheias, vamos abrir o nosso coração, estender os nossos braços em direção às pessoas necessitadas e auxiliá-los. E acho que agora é bem o momento, é bem a hora de fazermos isso. Porque se nós pararmos para pensar, é bom nem parar para pensar. Os horrores que nossos irmãos, companheiros aqui da nossa terra, do Rio Grande do Sul, estão passando. É muito triste. E esse é o momento de nós desenvolvermos, então, em nós e cultivarmos uma das maiores virtudes, que é a caridade. Caridade é amor em ação. É no momento que a gente age, né, é praticando a caridade. Se a gente não tem condições de estar próximo para auxiliar, perfeitamente nós podemos auxiliar com nossas preces, envolvendo esses irmãos que perderam tudo. Envolvendo eles em nossas orações, que tenham resistência, que tenham força, que tenham fé. Que tudo passa. E isso também há de passar, né? Continuemos assim, então, transitando por esses caminhos da virtude, pois esses estarão, nos farão adquirir coragem, adquirir força. É as virtudes que nos dão essa coragem, essa força, de nós continuarmos nas nossas lutas terrenas, que muitas vezes não são pequenas. E elas acontecem com todos nós. Ninguém é isento das lutas terrenas, né? Então, que essa nos ajude também a combater o caminho das virtudes, nos ajude assim a combater aquelas dificuldades que ainda temos de vencer, que ainda não conseguimos vencer em nós, às vezes um pouco de orgulho, de egoísmo, né? Que a gente consiga se libertar dessas mazelas para se tornar seres humanos melhores e que possamos retornar na casa do Pai e nos apresentar como bons alunos que fomos na trajetória terrena. E no fim desta caminhada, melhorados pela virtude que desenvolvemos, encontraremos Jesus, que muito nos espera para nos acolher no seu reino de amor e paz. Que possamos, né, refletir sobre isso. Os momentos que estamos vivendo, como eu falei, são bem propícios para a gente se tornar um ser humano melhor e perceber que dessa vida não levamos nada. Tudo nos é emprestado até quando Deus quer. E tudo pode mudar de uma hora para outra.